Paulo Roberto. Isso enfraquece, Paulo Roberto. Não, muito, tá, muito. Por causa da camisa? Enfraquece muito. Esquece a camisa, Paulo Roberto. Você faz de conta que ele tá sem camisa, tá bom? Vamos lá. Você sabe que sem camisa ele acho é sarado. Acho que ele tá querendo ver forte. Tá querendo ver meu peitoral. Não, não, não é nada disso, Hélio Júnior. Não é nada. A gente sabe que você é Mr. Universo. Muito obrigado. Então, sarado, nem concorre para não deixar no chinelo. Atualmente tô malhando com cotonete. É isso aí, os fisiculturistas do mundo temem você, muito viu? Obrigado. Tá. Vamos lá então, Hélio Júnior, o presentaço do próprio Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre no espetacular e moderno Assaru, utilizador digital com ponta de vitrine, visual e lâmpada infravermelho, além de sineta maleta nos modelos japonês, padrão e badalo. Modelo japonês, padrão e badalo. Exatamente. O que que vem a ser isso, companheiro? É o Assaru utilizador digital com ponta de vitrine, visual e lâmpada infravermelho, além de sineta maleta nos modelos japonês, padrão e badalo. É um assador de peru, é isso? Exatamente, é o Assaru. Ah, para o Natal. É, nos que tamanhos legal. Japonês, padrão. Sim. E badalão. Sim, são os tamanhos, né? Pequeno, tá médio e grande. Tá certo. Pô, dá pra ligar o aparelho aí, companheiro? Deixa eu ligar aqui, olha. Tem, pra ver como é que funciona? Olha aí que maravilha. Olha aí que maravilha. Olha, tá bom, sineta. Pode ligar, muito olha obrigado. Olha a sineta. Ouvi a sineta, tá Paulinho, bom. Bota o peru de molho aí, Paulinho. Que bota o peru de molho, o quê, rapá? Ô, rapá!